tempos se passaram, ainda estou aqui apreciando minha memória de humano revoltado. Enfim, vendo o pai bebado chegando em casa, é foda a truta ver quem te criou abraçado com a garrafa, mano. A revolta entrou no coração, se entra erupção, sai da frente ladrão, catuor, mata vaca rica, rouba a joalheria, não quer virar bandido na pira da farinha. Deus, vejo criança morrendo com bala perdida e outras pedindo esmola na esquina, truta. Eu vejo o clima com a voz do diabo, perdendo a família e abraçando o tráfico. O mundo pra muitos é cabuloso, perde o barraco só por causa de jogo. E outros que perde a mina, inverna já nas drogas. O inimigo tem a mil, o demônio abre a porta, meus amigos são escassos. Deus tá do meu lado, o sonho da minha vida tem sempre um obstáculo, informação, meus espelhos. CR cicatriz, zona norte, interior do Paraná, você me diz. Com a luz no coração, Falcão, beleza, alvura, Deus Silvestre, Paulino, liberdade, Requião, Frutão, é pé minha vida, favela minha sina, sente o clima da favela que agora eu tô em cima. Aí promotor, seu pesadelo tá de volta, roubando a tua casa, dando tiro nas suas costas, matando sua mulher, sequestrando o seu filho, família zona norte, descarregando executivo. Aí você vai ver que não é só miragem, apontando na sua cara uma quadrada de verdade. É falha na missão, adianta seu velório, currículo do moleque é mais um stand-in-law. É isso mesmo, meu querido, dá licença pra chegar. Prazer, vou nem chegando, faz terminar. É só revolta na mente de vários loucos nas quebradas, só moleque de oidão e capuz pra madrugada. Os moleques sanguinários matando só por matar, vai pra pista no veneno, os apetite nunca para. Sarandi pra Maringá, só loucão sanguinário, GRD a milhão, metendo as broncas nos mercados. Nas quebradas tá foda, putão, tá embaçado, vários querem derrubar. Quiser ser aliado, diabo reina, mas aí nunca se abuse da sorte, que senão cê vai trombar. Cê vai de bola, vou te falar, menino, aqui tá osso, tá sinistro. Os bons pra cena de 32 é aquilo, o sistema oferece, os pivete abraça. Revoltado com tudo na vida, é só desgraça, eu sigo em frente, driblando as maldades do Zé Povinho. Eu tô ligeiro com esses vermes que logo quer ver meu fim. Mais que nada, ladrão, eu tô de boa, eu cicatrizo esse ano, desacerto e as maldades da vida. Quantos vermes que chegou enquadrando, não achou nada. Segura agora os menorzão, revoltado de golbola, porque será? Cê esquece que nós é tudo bobo, mas aqui não tem novela do Vale a Pena ouvir de novo. Um brinde aos vencedores que tá aí na detenção, mó veneno, mó saudade, costuma lá no fundão. Patrão, meu querido, família reunida aqui no X, é mó veneno, mas o tu tá aliado. Foi de bonde, descendo a madeira, só desacerto. Pra sua mãe é só lamento do filho que foi mais cedo. O sistema ofereceu, pivete entrou de embalo lá no centro, na avenida, só lá tão metendo em quadro. Vai, vai, desce do carro e agora já é. Flex não descesse, um tiro na testa. Falcão, salamento, vontade de Maringá. Vou pegar o meu rastro, saber o que vai falar. Adianta o meu corre que agora é só em quadro. Moleque, no olho, a ficha que é má.